Quando se pensava que já todos os animais estariam a salvo, eis que chegou um animal desconhecido de todos e que só poderia, pensavam, vir de muito longe, talvez até de África, pois nunca teria sido avistado nas redondezas. Era o elefante, Trombone, grande e barulhento. Corria em direção à quinta para se abrigar, fazendo estremecer tudo em seu redor.